Vitor. Autorizada a linha e manter, pista no 7. Serra Novembro, Vitor. Oi, Salvador, bom dia, Oceanair 6225. Oceanair 6225, bom dia, cheque o trem. Baixado e travado, estabilizado no ILS da 10. Autorizado pouso, pistão 0, 030 graus, 069. Oceanair 6225. Autorizado 10, 6225. Três, bom dia, sua identificação, autorizado chegada bom, desço para 4 mil pés, estou time, estou no 0 no 2, vigilante. 4 mil, 1 e 2, confio? No 0 no 2. Obrigado. Salvador Passaredo 2223, seria possível a proa de conquista, senhor? Tive uma terceira. Mantendo. Bom dia, sua identificação, autorizado chegada a manda, inicialmente para o nível 050, eu estou tímido no 02. Fica até besteira de turbulência, o tráfego que o precede passou à sua frente é um Fokker 100 da Oceanair. Autorizado decolar, a pista 17, 070 graus, 069. Né, 6225, no solo 48, nível direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 6225. Salvador, bom dia, Oceanair 6225, livrou na Alfa. Oceanair 6225, bom dia, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 6225. O meio Serra Novembro Vitor decolou os 49, chame controle em 199, decimal 8. Controle 199, decimal 8, grato, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sierra da Santa Vita. Novembro Vitor, contato radar, sobre nível 260, perfil A, condições de usar o nível 100, antes de 15 milhas. 234, chama táxi. Autorizado, 5 horas. Autorizado, Sierra da Santa Vita, tem condição de cumprir o perfil. Sul 4299, reduz a velocidade para 2309. Três, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o A205. Costa de Salvador, bom dia, gol 1922, passa 1978 para 1910, tomada de Júlia. 922, bom dia, sem identificação, autorizando chegada Mari, desça para o nível 050, estou altímetro 902, 29. 050, 902, 1922. Passaredo 2223, solicita proa 260, em torno de 60 milhas a fim de evitar a formação. Autorizado. Obrigado. Por 60 milhas, confirma? Aproximadamente. Controle de Salvador, trip 5384, solicita a proa de Maceió, da presente. Gente, aguarde, 5384. Guarda. Azul 4234, táxi autorizado via Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 1012. Vitor, foi Arbor. Arbor, já na volta do Vitor. 299, reduz a velocidade para 2109. 2109, reduzido para 2109. Quadro 299, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 150. Direita 150, passando a faixa. Limite será radial 260 do BR Salvador. 260 do BR Salvador, passando a faixa. Três, desça para 2010. 2010, presente. Dois, nove, nove, desça para 3000 pés. 3012, bacana, nove. Azul 4264, autorizado a decolar, 050 graus, 059. Autorizado a 2, passa nível 1920, chama centro Recife, frequência 1288, boa viagem. 288, bom dia, senhor. Azul 4299, o limite agora será radial 240. Limitado radial 240, 4299. Na 3663, curva esquerda, proa 1170, informe estabilizar localizador. Esquerda 170, chamada estabilizada, 3663. Fala Salvador, bom dia, 3179, informação de bilhete para atualização Guarulhos. 399. Autorizando aí 700, 363. Referência de consumo? Afirma. Voo 9202, reduz a velocidade para 2009. 3663 está com referência de consumo? Afirmativo. Isso para 1700 pés, forma localizador. Chama lá. 3179. 3179, codeamento correto, chama pushback e acionamento. Azul 4299, curva à esquerda, proa 055, informe estável localizador nesta proa. Esquerda 055, informar estabilizado, contorno atrás. Pesado, colando na 7, curva à direita no axé, controle 1980, aciona 0117. Mete aproximação, chame agora a torre 18895 com pouso. 18895, confia? 18895. Obrigado. 895. Vitor, passa nível 180. Chame o centro Recife, frequência 1288, boa viagem. Centro Recife, 1288, boa viagem. Livre acionamento e táxi, chame para ingresso, pista na 7. E Salvador, bom dia. 3663 da tampa sua externa, baixado checado. Bom dia, tá 3663, autorizado o pouso, pista na 0, 060 graus, 079. 3 pouso, pista 10, confirma o vento? 060 graus, 069. Copiado, 60 com 63. Luiz, que confirme a mensagem. Milhas de Salvador. O 922, desça para 3.000 pés, informe o localizador. 3.000 e patrulha localizador 922. Tráfico Luiz, que forma 20 milhas fora de Salvador, voo direto Valença? 4902. Dado clique. Salvador, bom dia. Chame a 3102. 6302, a sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050. Estou time do 0102. Pode chegar na malha 050 ao nível de hoje, vou tirar a minha frente. Estabilizou, passou na nave. Flete, aproximação, chame 2-3-8-5, com pouso azul, 4-2-9-9. 2-5, boa. 3-3-0-4, sua identificação, autorizado, chegada bom, sinistro para 4.000 pés, estou time, estou no 0-2, vigilante. Uno 9-2-2, desça para 2.000 pés, informe no localizador. Santa 3663, no solo 03, liberou a direita, solo 121, decimal 9. 219. Aguarde pista livre, azul 4299. Aguardando, 4299. Alô, bom dia, Santa 3663. 3663, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, alô. Mike Juliette Romeu, prossiga. Bom dia, senhor Juliette Romeu, como é que está? Uno, 0115, estou ali no transporte, né? A máquina se escuta em 500 pés. Está com 2 no TV, Romeu 4-4-5. Gente, ajustou o time. Ajustou o time, tu no 0, no 2, possível com regra de voo visual, o Mike Juliette 1. É, mas é visual, só não mudou aqui, senhor. 1 no 0, no 2. Azul 4234, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 12685, boa viagem. 12685, obrigado, meu Deus. Localizador Gol 1922. Flete aproximação, chame tua 8895, bom pouso. 285, obrigado, até lá. Azul 4299. no solo 06, libera direita, solo 121, decimal 9. A liberar a direita, chama solo 219. Solo Salvador, muito bom dia, o azul 4299, libera o peso. 4299, bom dia, Alfa Juliette 09, plantão. Alfa Juliette 09, ao portão, com azul 4299. Go 1605, descend to 4000 feet, QNH 1012, clear, bom arrival. Down 4000 feet, descend to 7102, clear, bom arrival, Galen 605. Manter pistão na 7, November Yankee Mike. Zona 2, desça para 2000 pés, ajuste ao 012, informe no localizador. 2000 com 1012, vai informar estabilizando, 6202. 03304, desça para 3000 pés. 3000 pés, 3104. Autorizado, 3179, chama táxi. Autorizado, chamará 3179. Gol 922, autorizado o pouso 060 graus 07 nós. Livre pouso 90, gol 922. Mantenha a posição e aguarde para a decolagem. Tango November, Yankee Mike. Autorizado decolar, pistão na 7, 060 graus, 08 nós. Tráfego que pousou foi um Boeing 737 da Gol, fique atento às possíveis esteiras de turbulência. Libere direita, solo 121, decimal 9. 219, 922, boa. Bom dia. Muito bom dia. Trata radar 66 dúzia de milhas, Nordeste Salvador, mantém o nível 140, informe ideal descida, voo e bonfe para chegada, ajusta o altímetro no 012. November Yankee Mike decolou 1-0, chama o motor de Salvador em 19.8. Controle 19.8, November Yankee Mike. Controle Salvador, bom dia, Papatango, não vem bem aqui, Mike, decolado da 17 Salvador, via Corredor Axé, em atenção para o meu pé. Sente, prossiga, mil pés, Corredor Axé. Eu matei mil pés no Corredor Axé, não vem bem aqui, Mike. Isso para 3 mil pés. Isso até 3 mil, está 3304, liberada a restrição de telão. Autorizado. Reduza para 1809, está 3304. 1980, está 3304. Interceptando o log, o Mestre Anar 63, 12. Complete a aproximação, chame agora a torre, 10895, bom pouso. 10895, 304 da TAM, desça para 2 mil pés, informe no localizador. 2 mil pés, informe no localizador, 10904. Era da 90 torre, 11895, altímetro 0012. Direita, ponte pé, 10953, 1979. Oi, Salvador, Oceanair 63, 12, estabilizado RLS da 10. Oceanair 63, 12, ciente, cheque trem, chame passando Simbra. Chamará, 6312. Passa externo, baixa travado, 6312. Oceanair 6312, autorizado pouso, vista 90, vento, 050 graus, 08 nós. Teve pouso, Oceanair 6312. Complete a aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso. 10895, obrigado, já. 11605, descend to 2000 feet, QNH 1012, report localized cross. Bom dia, número 2, chame passando Simba com o trem embaixo travado. 05. Go 6 705 down, altitude 2,000 feet, altimeter 710, winches. Salvador, até a 3, zona 79, ponto de espera da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera, previsão para decolagem após um Airbus da TAM, que é o número 2 na aproximação. E tem Veracruz? Afio. Queria informar o tempo de voo? Não, é de voo. Né, 6312, no solo 17, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, 6312. Libra, baixar travado, está 3304. Ciente, aguarde autorização de pouso. Estabilizado. Solo Salvador, Xaná 6312, entrou. Xaná 6312, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, 6312. Que Luiz, que informa a posição? Que Luiz copiou o controle? TAM 31979, acusa avistando Airbus da companhia na curta final. Visual, 3179. Não entendi. Visual mesmo, 3179. Ciente, após a passagem do Airbus da companhia à sua frente, autorizado a alinhar e manter. TAM 31979. Após passagem, alinhar e manter. TAM 3179. TAM 3304, aguardando autorização de pouso. Ciente, autorizado pouso 080 graus 109. TAM 3304. Autorizado pouso 910, TAM 3304. No solo 20, libere direita, solo 121, decimal 9. Libera direita, 219, obrigado, 3304. Solo Salvador, muito bom dia, 3304, livrou. 3304, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4. Confirm, establish on LS. Complete approach, contact now Soto Tower 11895. 11895? Yes, sir. Okay, bye bye. Salvador Tower. Good morning, Gil 1605, established that last X-ray. Good morning, checking. Gear is down and locked. Gear is down and locked. Clear to land, runway 10, 080 degrees, 08 knots. Go 1605. Clear to land, Gil 1605. 179, decolou os 22, chame o controle de Salvador em 199.80. Tímito no 092. 4.10, 12.37. Controle Salvador, bom dia, 3.79, decolado, passa... Sim, para o controle. Deltan 3179, passando 2000 pés, mandar Elbeta. Trato radar, super nível 340, perfil da El, 3179. Papel 340, perfil da El, Deltan 3179. E grato pela colaboração, November Yankee Mike. Salvador Tower? Go 10605, on the ground at 25, leaving the runway via Echo or Foxtrot, then Alpha, contact the ground 121 this line. Bye bye. Foxtrot Alpha 1199, bye. Brasília. Norma 225, bom dia, autorizado Brasília, 320, Upper Whisky 10, da escola da pista 10, curva à direita na saída Borba, Nizza, controle 119.80, aciona 5003. Minha 225 na escuta. Minha 225, 320 Brasília, pelo índice 10, decolando da 10 com curva direita na borda ISO. 198 controle, transponder de 5003. Só confirmando, é borba, a transição Nizza, November, India, Delta, Sierra, Alpha. Nizza. Borba, Nizza. Minha 225. Go 1605, ground. Hello, ground, Gillen 605, Ray Vacation, now we are on Alpha. Roger, sir. Alpha Juliet, gate 05. Alpha Juliet, gate 05, on 605. Sinal 6225, não escuta? 6225. Tem uma CHG aqui do senhor mudando para Upper Zulu 17 a Pino. Saída que o senhor vai cumprir então é Arbora Elefa, tem condições de cumprir? Tem condições, Arbora Elefa, Upper Zulu 17 a Pino, Brasília. Autorizou 79, chame Recife. A frequência é 13325. Trip 5217 na final para pouso. Cheque o trem, torre 1895. 1895, 5217. Que Juliette Romeu. Vai, Juliette Romeu, prossiga. 1234-4321, prazer falar, meu cordial. Bom voo. Meu cordial, capitão. Bom trabalho para você. Chame passando o marcador externo com o trem baixo travado. É porta lá, 5217. Passou externo, baixar travado 5217. Trip 5217, autorizado o pouso 080 graus, 099, pista 10. Gente, pouso autorizado 5217. Bom dia, o TAM 363. Salvador, bom dia, TAM 363. Prossiga. Pode contar para nós subir Guarulhos, se eu for gentileza. Israel. Obrigado. 5217, solo 32, libera via Eco, solo no 21, decimal 9. Via Eco 219, 521, 527. Solo Salvador, muito bom dia. Gol 923, autorização Guarulhos, dentro da formação Juliette. Top, 5217. 217, táxi Alfa, quilopate 3. Alfa, quilopate 3, 5217. 923, aguarda cópia, um portão 612, o ajuste 9092. Quem vai aguardar? 923. Salvador, bom dia, São 3304. Diga. Bom dia, senhor. Por gentileza, saída prevista para Brasília. Arbor. Confirme? Arbor, transição Elefa. Obrigado. Eco Delta, bom dia, número 2, aguarda cópia, parte 4, 1012. Do 923, para cópia. Pronto, cópia, 923. Salvador Guarulhos, nível 360, Perzulu no meio. Pista 10, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 119, decimal 8. Transponda 5004 no gol 1923. Ok, 360 aprovado para Guarulhos, conforme o rota plano de voo pela. Então, Pesulo 16, decola da 10, primeira curva direita. Nada é o Leda Bridge, 198-5004, pro gol 923. Correto, portão 62, chamará pronto, o gol no 923. Chamará, muito obrigado, bom dia. Eco Delta, copia. Salvador, Manati, mil pés. Estão 7, direita, corredor, controle 198. Padrão 0125, Eco Delta. Torre 1895, 1012 no ajuste. O Eco Delta com voo até o graça. Agora, chamar na 225. 21 por estacionamento. Na Poli, 6225, autorizado, chama o táxi. Camarada, 6225. São Salvador, é o Azul 4299, autorização de tráfego para Campinas, e o proposto é o 320, solicita com interpretações. Com o Azul 299, aguarde a cópia, o ajuste 1092. É, na cópia do seu número 12, posso preparar a bloco para saída? Dael. Dael, é perfeito, já está 4299. Posicionar 6225 para o táxi com 86 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alternando Goiânia. Libertáxi, 6225 à direita, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Direita, ponto de espera 1895, 1012, 6225, obrigado, bom dia. 299, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Salvador Campinas, nível 340 e a Opera Zulu 16. A decolada pista 10, com primeira curva à direita, saída da Leda Bridge. Controle 119.8, transponder 5007, o 4299. Perfeito, Três Alcapinas, nível 340. Vai decolar da 10, curva à direita, voa da El, Leda Bridge. A aerovia vai ser a Upper Zulu 16. Controle de série 198, assinando a 5007, o azul 4299. Portão 9, chame pronto, o azul. Salvador, bom dia, Chanar 6225, ponto espera 10, pronto. Chanar 6225, autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento 0, 9, 0 graus, 7 nós. A linha de decolar 10, 6225. Viabom, 0, 9, 2, câmbio, 63, 1, 12, Chanar.